por sinal também natural de Santa Maria da Feira. Neste aqui também temos o prefácio de um outro viajante, Tiago Salazar, e portanto é todo um condimento à volta disso que é a libertação e o convívio, o conhecimento de outras terras, de outros povos, de outras culturas, de outras gentes. Como já dissemos, Mateus Brandão é natural de Santa Maria da Feira, onde nasceu em 1982. É arquiteto. Segundo ele, a viagem sempre exerceu sobre ele um grande fascínio e deste tipo de viagem é o comboio, o suporte físico, material, que o leva de país em país, de cidade em cidade. Tudo o resto que é que aqui temos é, de facto, o retrato dessa viagem, com o apoio num conceito para os entendidos, quase não são iniciados, é a lealdade, a amizade, a solidariedade, esse conceito que é o couchsurfing. A partir daqui todos conhecem e é realmente muito interessante perceber que, apesar de estabelecer alguma incógnita, o imprevisto daquilo que poderá acontecer, há lealdades, amizades que se constroem ao longo de um percurso, todo ele feito de grandes sonhos à volta da cultura, à volta da sensibilidade dos povos. Aqui interessa reter dois ou três momentos muito interessantes por todo o simbolismo e a carga política, ideológica, cultural que acarretam normalmente este tipo de situações. Na Turquia e a viagem até Chipre, a ilha dividida, a parte norte turca e a parte sul de cultura grega, sabendo-se que, apesar disto, a realidade, os turcos vivem mais no sul do que até no norte. Depois, em Jerusalém, a igreja do Santo Sepulcro e as divisões entre católicos, os cristãos de rito oriental, os arménios, e a chave para evitar grandes confusões fica entregue a uma família muçulmana. Depois, na Jordânia, quando ele conhece Ali e a sua família, e depois tudo aquilo que é, na hora da partida, a tristeza profunda destes povos que confiaram num homem arquiteto que veio de tão longe de Portugal. E depois a África pura, singela, dedicada, espantada com o que vem de fora. Também há tramóias, também há sacanice, nomeadamente na Etiópia. E depois a Namíbia, os boers, sacanas como só eles são capazes de ser, deixam o nosso viajante apiado, estupefacto, porque pediram dinheiro para fazer um percurso a bordo, à boleia, num camião, e como ele não tinha dinheiro, era o orçamento muito rígido, pura e simplesmente fora e não há mais conversa. E chega, no final da viagem, ao Cabo Agulhas, com um sentimento de libertação, de sonho, de paz e com, passa a expressão, a tarefa realizada. Um excelente livro para um tempo de férias que nos permite e remete para uma viagem de sonho àqueles espaços e paraísos que são do nosso imaginário. O testemunho, o relato de uma grande viagem de Mateus Brandão, que está condensada neste Destino Sul, obra que faz a leitura em dia desta quarta-feira, editada pela Parsifal. Mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Aqui, no Canal 1, em De Tamisa a Yellowstone, fazemos questão de os recordar. Artistas que foram míticos nas suas regiões, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos da América. De Tamisa a Yellowstone. Às quartas-feiras, às 18h30 da tarde, aqui no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. É às segundas, às 21h... que o amor acontece no Canal 1. Os sentimentos falam em romantismo no ar. Às segundas, às 21h, com Ricardo Teodoro, no Canal 1. Ah, Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Rabanada com Caviar. É hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro pra tomar teu coração. É hora, hora, vamos embora. É hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Vamos embora, hora, vamos embora. É hora, vamos embora, é hora, vamos embora. A Lucrécia está querendo reformar o apartamento com o dinheiro do tio, Onésimo. Só que antes ela precisa arranjar uma mulher que faça com que ele meta a mão no bolso e lhe dê o dinheiro. Assim, ela teve a ideia de transformar a Roseli, sua empregada, em uma mulher fina para arrebatar o coração e a fortuna do tio. Eu estou muito bem sozinho. Ai, pode ficar muito melhor acompanhado. Tio Onésimo, dê uma chance pro acaso e conheça essa moça que poderá ser o amor da sua vida. Muito bem. Amanhã, então, você me apresenta essa rosa, tá? Ah, amanhã não dá. Por quê? Ah, porque amanhã ela tem aula de português. Português? É que a Rosa passou muitos anos no exterior, titio. Aí ela esqueceu um pouco a nossa língua, sabe? Mas já tá lembrando tudo de novo. Então quando que eu poderia conhecer essa tão ilustre dama? Daqui a 2 semanas. Isso, daqui a 2 semanas ela estará pronta. Pronta pra te conhecer, claro. Muito bem, Lucrécia. Então daqui a 2 semanas eu volto. Assim, alguns dias depois... Vamos lá, Roseli, vamos lá, mais uma vez. Ah, mas esse cracô à prova de saia está delicioso, Lucrécia. Não, Roseli. É escargot à provençale. É escargot. É isso que eu vou servir no jantar com o tio Onésimo. A senhora pode até servir, mas já vou avisando que eu não vou comer, não. Vai comer, sim, senhora. Vai comer, sim, porque a Rosa é uma mulher viajada e que come tudo do bom e do melhor. E ela sabe falar escargot provençale. Por que a senhora não serve uma farofa de ovo bem caprichada, hein? Que eu vou saber falar e comer. Não, Roseli. Farofa de ovo, não. Meu Deus. A gente está nessa aula de etiqueta há quase 1 semana, criatura. E você não consegue entender? Não consegue distinguir o brega do chique? Ó, se a senhora não ficasse o tempo todo me mandando fazer comida, lavar roupa, limpar a casa, seria muito mais fácil aprender a ser dondoca, né? E outra coisa, dona Lucrécia, ficar decorando cracô à prova de saia não é minha função, não. A sua função, Roseli, é parar de reclamar e prestar atenção nessa preleção. Comé? Não é de bom tom ficar usando comé. Comé, comé. Se você não entendeu alguma coisa, pergunte perdão. Como perdão se eu não fiz nada de errado? É apenas um jeito polido de dizer, Roseli. Polido? Agora a senhora tá achando que eu sou pedra, é? Não, nada disso. Nada disso. E fala baixo, tá? Que meu tio detesta gente que fala alto. Mas a senhora fala mais baixo, ele nem gosta da senhora. Mas como não gosta? Como não gosta? Claro que gosta. Titio me ama, Roseli. Ah, se ama tanto, por que não dá logo dinheiro pra senhora em vez de ficar engambelando, coitado, comigo, hein? Eu não vou engambelar meu tio. Eu estou apenas o ajudando a arranjar uma companhia. Uma mulher fina, uma mulher de classe, uma mulher na qual você precisa se transformar em menos de 3 dias. Ih, dona Lucrécia, a senhora acha que eu vou conseguir virar uma cavaleira tão rápido? É dama, Roseli, dama. Querida, vamos retomar a nossa aula de etiqueta que temos muito, mas muito a fazer. Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro pra tomar teu coração. É hora, hora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Vamos embora, hora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. E finalmente chega o dia do jantar.

para a gente ver como é importante a dimensão do perdão. E ainda mais, Jesus vai nos mostrar que nós devemos buscar esse caminho da reconciliação e do perdão. Por isso ele diz, se você tem a sua oferta e está levando para o altar, e aí no caminho você lembra que seu irmão tem algo contra ti, vai reconciliar com seu irmão e depois vem, oferece. Tudo isso, São Jesus que quer nos mostrar o caminho novo. Jesus quer nos mostrar que nós devemos buscar o caminho do perdão, porque quando eu não perdoe, eu carrego no meu coração algo mal. Eu carrego dentro do meu coração algo que me aflige. Mas quando há um perdão, o nosso coração realmente se torna livre. O nosso coração se torna um lugar de encontro. O nosso coração se torna semelhante a Deus, porque também Ele nos perdoe. Como que nós podemos pedir, Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, mas nós também rezemos na mesma oração de Pai Nosso, assim como nós temos ofendido aqueles que têm nos errado, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Mas será? Será que nós já perdoamos? Será que o nosso coração realmente já está livre diante daquele fato? Então que nos peçamos ao Senhor para que Ele nos dê a graça de uma verdadeira perdão. Peçamos também ao Senhor para que Ele nos ajude, para que nós possamos perdoar tudo aquilo que nós carreguemos, na certeza que Deus é maior. E Deus é maior. E nessa certeza que Deus é maior, que nós também aprendemos a nos tornarmos generosos diante do perdão. Que Deus te abençoe e abençoe também toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Amauri de Avis.